Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. É com gratidão a Deus que nós levantamos nesta manhã para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós separamos esse dia para o nosso curso de treinamento de obreiros, treinamento de líderes ministeriais e treinamento de jovens pastores, ou mesmo de pastores para relembrarem algumas coisas que podem ser importantes para a caminhada. Antes de entrar nas quatro partes que nós vamos organizar, a saber, uma orientação devocional, depois, as três leis do dia de hoje, quero lembrar para você até salmodiar, cantar durante o dia, aquela canção que diz: logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir e teu amor sentir. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei e te darei louvor, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Espero que você possa cantar essa canção durante esse dia e glorificar ao Senhor nesse dia que ele separou para o louvor da sua glória. Com relação à devocional, eu deixo uma orientação com relação à palavra do Senhor. A importância, em primeiro lugar, de estudar a Bíblia em todo o tempo, porque a Bíblia é o nosso livro, é a nossa regra de fé e de prática, ser restaurado através da palavra do Senhor. Nessa semana nós tivemos uma semana de muita bênção. Na verdade, nas últimas 2 semanas fomos edificados no livro de Jeremias, e é importante que você continue sempre lendo e permitindo que Deus restaure a sua comunhão com Ele, a sua aliança, através da palavra. Em terceiro lugar, reconhecer que a Bíblia produz vida, porque a Bíblia, na verdade, é viva. A Escritura revela a voz do Senhor. E a voz do Senhor é o próprio Senhor. É o próprio Senhor Jesus quem é a palavra viva, Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. E como ele é a palavra da vida, ele pode produzir vida. Em quarto lugar, reconhecer na Bíblia um instrumento para correção. Todos nós sempre precisamos de correção ao longo do nosso caminho. E a Bíblia é apta para nos ensinar, nos edificar e para nos corrigir também de equívocos e de procedimentos contrários à vontade do Senhor. Em quinto lugar, reconhecer que a palavra é a reta doutrina de Deus. Vou repetir: reconhecer que a palavra de Deus é a reta doutrina do Senhor. Então, nós não devemos caminhar por outro caminho. Nós que somos cristãos, andamos segundo a palavra viva de Deus. Em sexto lugar, é preciso conhecer a Bíblia para não sermos mais meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina e pela astúcia de homens que podem nos induzir ao erro, como diz em Efésios. Nós precisamos conhecer profundamente a Bíblia. Deixo a recomendação. Se você lê 4 capítulos por dia, tiver essa condição para isso, de tempo, em um ano você vai ler toda a Bíblia. Mas se não for possível, se você ler 2 capítulos por dia, em um ano e meio, aproximadamente, você vai estar encerrando toda a leitura bíblica. Depois, você pode estudar livros, como nós estamos fazendo no WhatsApp e no blog. Depois, você pode estudar temas bíblicos. Depois, você pode estudar versículos chaves da Bíblia. Então, há várias maneiras de você se aprofundar, mas estude, conheça a Bíblia para você não ser um menino inconstante ou alguém que sempre precisa de outra pessoa como uma bengala. Por não conhecer a palavra do Senhor, não sabe o que ela tem como resposta para sua necessidade e tem que correr atrás de alguém que conheça a Escritura. Conheça a Bíblia, conheça a Bíblia, para que você alcance a maturidade. E finalizando, em sétimo lugar, identifique na Bíblia a vida de Jesus Cristo. Identifique na Bíblia a vida de Jesus Cristo. Toda a Escritura, desde o princípio, aponta para a vinda do Messias. Está cheia de símbolos que falam sobre isso. Isso no Antigo Testamento. Depois, o próprio Jesus encarnado nos dá um exemplo vivo, pleno e eficaz para que nós entendamos qual é a vontade de Deus. Depois, na igreja primitiva, em Atos e nas cartas de Paulo, de Pedro, e outras epístolas, nós vamos entendendo toda a vontade de Deus. Por isso, entenda que a Bíblia te remete à vida de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a vida de Jesus Cristo, porque sendo cristão, não é possível ser cristão sem seguir a Cristo. E conhecendo a Cristo, você poderá ser um cristão segundo a vontade do Pai. Hoje nós vamos ver, em termos de princípio de liderança, três leis: a décima, a décima primeira e a décima segunda. A décima lei é a lei da ligação. Os líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. Os líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. Você não pode estimular as pessoas à ação na igreja, a menos que primeiro você consiga estimulá-las com a emoção. Isso é muito importante para entender. A porta de entrada para o campo motivacional, em princípio, não é a doutrina, não é a dogmática, não é a teologia sistemática, ou seja, não são as coisas mais profundas. Em princípio, a porta de entrada para você conseguir estimular as pessoas a seguir o projeto do reino é a emoção. O coração em primeiro lugar, depois a cabeça. Quanto mais fortes forem as relações e as ligações entre as pessoas, maior será a probabilidade do liderado querer ajudar o líder. Então, nós temos muitos irmãos da igreja que não são líderes, não foram chamados para serem líderes, mas são uma bênção, são a sustentação da igreja, são a vida da igreja. E para que você consiga a ajuda e a participação deles, você precisa estabelecer uma relação forte, uma ligação forte com essas pessoas. Quanto mais forte, maior a probabilidade do liderado querer ajudar a liderança no processo de implantação do projeto de Deus, do planejamento estratégico da igreja, daquilo que Deus pretende para a vida da sua comunidade. Você ganha credibilidade quando estabelece ligação com as pessoas, mostrando que quer sinceramente ajudá-las. Você ganha credibilidade quando estabelece ligação com as pessoas, mostrando que quer sinceramente ajudá-las. Elas não vão embarcar na lei da navegação se elas não tiverem credibilidade na liderança. E a credibilidade você conquista através da ligação, da empatia, da simpatia com essas pessoas. Conquistar as pessoas em primeiro lugar e depois convidar para seguir. Lembrem de Jesus. Ele conquistava as pessoas e depois as pessoas passavam a segui-lo. Para estabelecer ligações com um grupo, relacione-se com cada pessoa individualmente. Para estabelecer ligações com um grupo da sua igreja, relacione-se com cada pessoa individualmente, sem a ligação ou o relacionamento individual com cada membro. Vai ser muito difícil você estabelecer uma empatia, uma simpatia e uma adesão àquilo que Deus tem proposto no seu coração. É tarefa do líder estabelecer os primeiros contatos com as pessoas. Não são as pessoas que têm que vir até você e você ficando numa posição até um pouco arrogante. Eu sou o líder do ministério A ou do Ministério B, e elas que venham até mim. Lembrem do exemplo de Jesus, que deixou a sua posição no céu e veio até a terra para estabelecer um relacionamento próximo conosco. Se fez Emanuel, se fez Deus conosco, para estabelecer ligações com uma pessoa. Relacione-se com elas. É tarefa do líder estabelecer o primeiro contato com as pessoas. Lembre, quanto maior for o desafio que você tem pela frente na igreja, maior a necessidade da ligação com essas pessoas. Essa é a lei da ligação. Pode até soar sentimental no dia de hoje para você. Pode até soar sentimental demais, mas é uma grande verdade. As pessoas não se preocupam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se preocupa com elas. Eu vou repetir. Pode até soar sentimental demais, mas é uma grande verdade. As pessoas não se preocupam com o quanto você sabe, até que saibam, elas saibam, o quanto você está atento a elas, está solidário a elas, se preocupa com elas. É esse relacionamento que vai fazer com que depois ela possa ouvir os ensinamentos, as verdades, o discipulado, a doutrina da Bíblia. Para liderar a si mesmo, use a cabeça. Para liderar os outros, use o coração. Para liderar a si mesmo, use a sua cabeça. Você precisa passar pela transformação da mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar qual seja, para provar, para saber qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos transformar nossa mente, o nosso entendimento. Eu não me conformo com o século do jeito que está, com a sociedade do jeito que está, mas eu me transformo pela renovação do meu entendimento, para que eu possa, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a transformação que você precisa fazer em si mesmo. Em grego, a palavra é metanoia, mudança de mente, transformação do pensamento. E para conquistar as pessoas, para liderar as pessoas, você vai usar outro instrumental, que é a empatia, a simpatia. O instrumental, a porta de entrada é o campo da afetividade, o aspecto emocional, o coração, a atenção que você vai dar a elas, a solidariedade, o cuidado que você tem para com a vida delas. Os líderes, então, precisam lembrar disso. Eu encerro essa décima lei dizendo que tanto a palavra empatia como simpatia, numa tradução mais livre, significa sentir com a outra pessoa, estar com ela, vivenciar com ela, me fazer um com ela. Então, a porta de entrada para que eu possa vir a fazer discípulos, para que eu possa conduzir o um ministério na igreja, para que eu possa, independente dos ministérios, irmãos, já repeti que esse é um curso para obreiros, alcança todos os ministérios da igreja, incluindo o pastoral, mas para que eu possa entrar na vida dessa pessoa, a fim de que depois ela consiga saber a vontade de Deus, a porta de entrada não é a mente. Pelo menos em regra. Um ou outro caso, isso pode acontecer, mas em um ou outro caso, se nós estamos falando isso, estamos falando de exceção. E exceção, como a própria palavra já diz, é exceção à regra. Portanto, a regra é, em regra, é que nós precisamos entrar pelo portal da emoção, pelas portas da afetividade, da empatia, da simpatia, do estar com, do sentir com, do viver com a pessoa nos momentos de grande alegria e nos momentos de tristeza, nos grandes desafios que ela tem proposto, em termos de estudo, faculdade, colégio, faculdade, em termos de trabalho, nas suas relações familiares, no seu casamento, relação com os filhos, tudo que diz respeito à vida concreta delas. Você vai entrar por essa porta e depois, então, essa vida vai estar aberta para te seguir e seguir na direção daquilo que nós compartilhamos na primeira parte, que é seguir a Bíblia. Você terá que ser um instrutor da Bíblia. A unidade, a lei número 11, é a lei do círculo íntimo, ou seja, o potencial do líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Vou repetir: o potencial do líder ou da liderança é determinado pelas pessoas mais próximas desse líder, desta líder, da sua liderança. Quando você forma uma equipe em qualquer ministério, e nos mais variados ministérios da igreja, você precisa formar com a equipe certa. E quando você forma a equipe certa para o ministério, o potencial do seu ministério dispara, ou seja, cresce, se desenvolve. Não existem líderes do tipo aventureiro solitário. Pense sobre isso. Se você está sozinho, está só, não está liderando ninguém, alguma coisa tem de equivocado nisso. Ou está liderando? Se está liderando, qual é o seu campo de influência? Como você tem se empatizado, simpatizado, do grego, né? Empatós, simpatós. Como você tem sentido com a pessoa, vivenciado com a pessoa? O líder solitário, que não tem ninguém o seguindo, então não está exercendo liderança. Às vezes tem até o posto, mas como não presta atenção em ninguém, não dá bola para ninguém, fica lá com o posto, mas acaba afastando as pessoas do seu ministério. Ou se está liderando, precisa liderar de acordo com o princípio do círculo íntimo, a lei do círculo íntimo. Warren Bennis, o líder, diz assim: o líder encontra grandeza no grupo e ajuda os membros a encontrá-la em si mesmos. O líder encontra grandeza no grupo e ajuda os membros desse grupo a encontrá-la em si mesmos. Ou seja, ele desperta o potencial das pessoas nelas mesmas. A importância de promover as pessoas certas dentro do seu círculo íntimo, as chamadas pratas da casa, aquele irmão que já faz parte do ministério que você está liderando agora, seja o ministério da administração, seja o ministério da tesouraria, independente aqui de qual ministério, ministério dos cânticos espirituais, é importante que você saiba promover as pessoas. mas promover as pessoas certas dentro do seu círculo íntimo, para que elas venham fazer parte do seu círculo íntimo, como Jesus fez e como seus seguidores fizeram. A maior satisfação é quando você promove alguém que já está na igreja há 5 anos, há 10, há 15, há 20, há 40, os pratas da casa. Isso dá uma satisfação enorme. Isso serve para a empresa, isso serve para o colégio, isso serve para qualquer segmento, institucional. Agora, quando não há no seu círculo íntimo, ou quando não há na igreja esse prata da casa, então você vai orar, vai clamar ao Senhor para que ele acrescente pessoas que venham fazer parte do seu círculo íntimo e que tenham essas características e possibilidade de serem promovidas dentro do seu campo das relações mais próximas. Há 5 tipos de pessoas para o seu círculo íntimo: aqueles que avançam por si mesmos. Irmãos, há líderes que avançam por si mesmos. Nesses 30 anos de pastorado, praticamente, e antes disso mesmo, já sendo discipulado na minha igreja de origem, no Brás, em São Paulo, eu pude observar, e se você olhar a sociedade em geral, você vai perceber, há aquelas pessoas que têm um tipo de liderança e que elas avançam por si mesmas. Elas ouvem você e elas avançam. Há outros que são aqueles que levantam o moral da organização. Esses líderes são importantíssimos. Líderes que levantam o moral da equipe. Às vezes eles nem são os melhores jogadores. Às vezes eles nem são os melhores atletas da fé. Às vezes eles nem são as pessoas mais aptas dentro do ministério, mas eles têm um papel imprescindível. Eles levantam o moral da equipe. Quando a equipe está querendo se abater, aconteceu um problema, alguém adoeceu, alguém da igreja até faleceu, o pessoal se abate e essas pessoas levantam o moral da equipe, levantam o moral da organização, levantam o moral da instituição. Há outros líderes, aqueles que levantam o líder, porque nós líderes precisamos ser levantados também. Quantos são os momentos de agonia? Me lembro de Jesus pedindo ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, chorando lágrimas de sangue ali, sofrendo uma dor terrível. Me lembro de João Batista preso, me lembro dos outros profetas sendo perseguidos, assassinados, me lembro dos apóstolos sendo assassinados também, Paulo decapitado, Pedro crucificado, João colocado, em uma fogueira, Daniel colocado na cova dos leões. Os seus 3 companheiros jogados numa fornalha de fogo ardente, com um fogo 7 vezes mais intenso do que já estava. São momentos em que líderes importantes passam por situações de crise. Você precisa de um tipo de pessoa no seu círculo íntimo que levante a você. A liderança muitas vezes te faz sentir solitário. Aliás, quanto mais você se aproximar de Deus, quanto maior for a sua aproximação do Senhor, quanto mais você se desenvolver em santidade, você vai se separar mais desse mundo tenebroso e vai se sentindo como que solitário, falando um idioma que ninguém entende, às vezes nem dentro da igreja. Por isso é bom levar alguém com você, ter alguém com você que levante o seu moral, te dê a mão na hora em que você está fragilizado. Eu fiquei internado depois do falecimento do meu pai, uma pessoa que eu vou amar para sempre, e isso me causou profundos danos. E algumas pessoas me deram a mão, estenderam a mão, mas eu poderia contar aqui, ao longo da história, várias situações. Várias situações. Só não vou fazê-lo por causa do tempo. Em cada ocasião a gente vai contando um episódio. Mas são pessoas que ajudam a estender a mão para você na hora do seu abatimento. Então, há aqueles que avançam por si mesmos, aqueles que levantam o moral da equipe, da organização, da igreja ou do ministério, aqueles que levantam o líder, porque ele também se sente solitário. E quanto mais santo, mais solitário. Aqueles que levantam os outros. Esse tipo de líder é maravilhoso, porque eles ajudam a levantar a igreja, a motivar a igreja. Me lembro de um outro exemplo na Igreja do Brás, em São Paulo. Tinha um superintendente, ele se chamava Albino. Não sei como está a família agora, mas de alguma maneira mando um abraço se chegar isso a eles. E todo final de escola dominical, a gente saía da escola dominical extremamente motivado, porque ele era um superintendente de escola dominical que levantava o moral da igreja. Mas tem outros. É que não dá tempo, como eu disse, de falar. E aquele tipo de liderança que levantam os outros, que levantam outros. Vou falar devagar. Há um tipo de líder que levanta outros, e esses outros vão levantar outros. Traduzindo, é o líder discipulador. Ele faz discípulos e discípulos que fazem outros discípulos. Eles levantam líderes com potencial para gerar outros líderes. Isso também é muito importante no seu círculo íntimo. Aqueles que avançam por si mesmos, aqueles que levantam o moral da sua equipe no ministério. Aqueles que levantam você como líder nos seus momentos de solidão, aqueles que levantam os outros e aqueles que levantam multiplicadores, ou seja, aqueles que levantam outros que levantam outros. Há um contraste que você precisa entender. Os melhores profissionais que você encontrar, ou no caso da igreja, as pessoas mais aptas que você encontrar, desenvolva-os o máximo possível e delegue todas as funções possíveis. Aqui é perder para ganhar. Esse é o contraste, esse é o paradoxo. Quando você vai aprendendo a se tornar um líder segundo o coração de Deus, você não tem problema de levantar as melhores pessoas para vir trabalhar, para virem trabalhar com você. E você vai investir para que elas se desenvolvam o máximo possível. E você vai delegar a elas as funções possíveis também, sem melindre. Sem ciúme, sem medo de que ela vá tirar seu posto, porque você perde muitas vezes o espaço de ter que fazer tudo. Tem um tipo de irmãos na igreja, até bem intencionado, mas eles trabalham na cozinha, trabalham na cadeira, trabalham, querem dirigir o culto, querem dirigir a escola dominical, querem fazer todas as funções da igreja e não abrem espaço para outras pessoas. Nós precisamos levantar os melhores ministros, as pessoas mais aptas para o ministério, a fim de que, tendo encontrado-as, nós ajudemos a desenvolvê-las o máximo possível e deleguemos a elas todas as funções possíveis. Então, eu vou deixar de fazer algumas coisas que eu fazia, mas o corpo ganha com isso. E eu vou poder me dedicar a outras funções estratégicas. E nós temos que depois ensinar isso para todos os irmãos da igreja. Finalmente, você deve se cercar da melhor equipe de pessoas possíveis, dos irmãos mais abençoados mesmo. Esse é o único meio de nós alcançarmos os nossos objetivos. Essa é a lei do círculo íntimo. Você deve se cercar das pessoas mais aptas, com mais santidade. É porque às vezes a pessoa é apta, mas não tem santidade nenhuma. No nosso caso, existe essa especificidade. Nós precisamos levantar pessoas que buscam a imagem, semelhança de Jesus, que buscam a santidade de Deus e que são aptas para toda boa obra. Você deve se cercar delas, e esse é o único meio de nós atingirmos nossos objetivos. Esse é o único meio de chegar lá no nosso planejamento estratégico. Por quê? Porque elas vão nos ajudar a realizar as tarefas. Líder sozinho não vai conseguir realizar toda a obra que deve ser feita. Nem Jesus optou por isso. Ele que é o Criador do céu e da terra, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, ele poderia potencialmente ter feito tudo isso lá do céu, fazer o que quisesse, de onde quisesse, quando quisesse, como quisesse. Mas ele optou por formar uma equipe e delegou a essa equipe a função do anúncio do Evangelho. E como última lei no dia de hoje, a lei da delegação de poder. Opa! Opa lá lá! Né? A lei da delegação de poder. Só líderes seguros delegam poder aos outros. O melhor líder que nós encontramos, líder ministerial, que faz uma função executiva, como eu disse, isso se aplica a colégio, a empresa ou qualquer organização. O melhor líder ministerial é aquele que tem a percepção suficiente para escolher pessoas competentes que fazem o que ele quer que se faça, e autodomínio suficiente para não se intrometer no trabalho deles. Tem gente que não delega poder de forma alguma, mas outros delegam poder, mas ficam o tempo inteiro cerceando esta pessoa para quem ele delegou poder. O autor dá uma dezena de livros. Eu volto a recomendar para você as 21 irrefutáveis leis de liderança do pastor John Maxwell. Ele dá uma série de líderes. Essa frase é de Theodore Roosevelt. A capacidade que as pessoas têm de realizar é determinada pela capacidade que têm de delegar poder. Eu vou repetir. A capacidade que as pessoas têm de realizar é determinada pela capacidade que elas têm de delegar poder. Não adianta só delegar o posto, tem que delegar o poder, tem que delegar a autoridade. E não pode ficar se intrometendo a cada 5 minutos. Ele cita exemplos de empresas grandes, onde pessoas não sabiam delegar poder, como a história da Ford. E há outros exemplos de pessoas que sabiam delegar poder e conseguiram um grande êxito na sua vida. Alguns obstáculos que você vai encontrar: o desejo de segurança no emprego ou no ministério. A pessoa quer se segurar lá no ministério da igreja, então ela não delega nada para ninguém, porque enquanto está tudo na mão dela, até reclama quando chega em casa: fica tudo para mim, fica tudo para mim, fica tudo para mim, ninguém faz nada. Mas ela não delega nada. Sabe por que que não delega nada? Pela segurança de permanecer fazendo tudo. Ela se realiza fazendo as coisas na igreja. Isso é bom que ela se realize, mas ela ainda, essa pessoa, não aprendeu a delegar poder. É o desejo da segurança ministerial. Isso acontece no emprego também. Gente que não delega poder porque tem medo de perder o cargo. O único modo de se tornar indispensável é se tornar dispensável. O único modo de se tornar indispensável é se tornar dispensável. Ou seja, quando você é um tipo de líder que delega poder, acompanha, mas não vai tolir, não vai cercear, você acompanha, estimula, motiva. Isso vai fazendo de você uma pessoa, por um lado, um outro paradoxo. Por um lado, parece que você é dispensável, as outras pessoas estão fazendo o que você fazia, mas não, você continua indispensável, porque onde se encontra, onde vai se encontrar um tipo de líder como esse, que delega uma função tão importante para outras pessoas? É por isso que as pessoas se apegam às funções, aos ministérios, aos cargos. Jesus delegou a maior tarefa da história, o anúncio do Evangelho, até a volta dele, para 12 pessoas. Tirando Judas, colocando Paulo, já apontando para você a manutenção do 12, né? Eles fizeram lá uma escolha por Matias, que deve ter sido útil de alguma maneira, mas o grande substituto foi o apóstolo Paulo. Isso sem contar os 70 que saíram para um treinamento. Ele delegou a função aos líderes, se tornando indispensável, na medida que se tornou dispensável. Olha, eu vou morrer, eu vou entregar meu corpo, eu vou entregar meu sangue, e vocês vão fazer a obra. Então, eu estou dispensado dessa tarefa. E quando ele se fez dispensável, de alguma maneira, irmãos, ele se tornou o líder mais indispensável de toda a história. Porque quem é como ele? Quem fez como ele? Quem pode fazer como ele? Só alguém que tem muito. Bom, só alguém que tem muita clareza da vontade do Pai, e ele era um com o Pai, e ele nos deixa esse legado. O único modo de se tornar indispensável é se tornar dispensável. Há um outro problema, um outro obstáculo, que é a resistência à mudança. Já cheguei a tocar nisso em outras unidades. Toda mudança causa um desconforto, porque você está na situação X e a mudança vai te levar à condição Y. E essa mudança, principalmente na medida em que nós vamos ficando com a idade mais avançada, às vezes nos deixa desconfortáveis. Nós nos sentimos um pouco inseguros. Essa resistência à mudança, com aquela frase do sempre foi assim, é um obstáculo para estabelecer um planejamento cheio de novidade, de criatividade, mas mantendo a verdade bíblica como parâmetro maior. A falta de autoestima é outro obstáculo, ou a baixa estima é outro obstáculo. Por quê? Aqueles que têm confiança em si mesmos, para aqueles que sabem que foram criados de modo assombrosamente maravilhosos por Deus, a mudança é um estímulo, é um encorajamento, é uma inovação, pois ela acaba gerando uma novidade. Então, para aqueles que têm uma boa estima, uma autoestima saudável, a mudança é um grande elemento motivacional, é um estímulo, é um renovo, é um encorajamento, é uma inovação, pois a pessoa acredita que as pessoas podem fazer a diferença e influenciar de uma outra maneira o que se passa em torno delas. Elas podem fazer de uma outra forma, mas cumprir o mesmo propósito. Vou dar um exemplo: o cumprimento da grande comissão. Elas podem utilizar uma outra metodologia, mas essa metodologia, entenda isso, ela pode ser um pouco diferente com o passar do tempo. Olha, nós estamos todos em casa estudando a Bíblia pelo WhatsApp, por cultos pela internet, e existe uma outra forma de se comunicar. E se você não tem resistência à mudança por uma baixa estima, você entende que isso é bom. Esses são os líderes realizadores, esses são os líderes motivadores, são também aqueles que delegam poder. Eles delegam poder porque eles não têm medo do novo, desde que o novo não corrompa alicerces da palavra do Senhor, irmãos. É preciso sempre fazer esses adendos, porque alguns, tomados pelo maligno mesmo, já querem aproveitar isso para distorcer a ortodoxia, a reta doutrina, né? Precisamos de líderes que sejam realmente sinceros, prestativos, que na prática acabem eliminando a necessidade do seu trabalho. Eles são tão sinceros, e eles são tão prestativos, e eles são tão generosos para delegar poder a outras pessoas, que na prática eles acabam eliminando a necessidade do seu trabalho e se tornam indispensáveis. Qualquer organização, qualquer igreja, qualquer ministério vai querer ter um tipo de líder desse, que trabalha durante um tempo, treina a equipe, mas depois sabe que a equipe está treinada. E ela agora vai fazer segundo a sua característica, segundo a sua peculiaridade, segundo o seu tempo, segundo a linguagem do seu tempo. Liderança implica uma dedicação clara em auxílio dos liderados. Liderança exige de nós boa vontade. A liderança, do ponto de vista de Jesus, se baseia na boa vontade. As maiores coisas acontecem somente quando você dá poder e crédito ou fama, honra às outras pessoas. Essa é a lei da delegação do poder. Só líderes seguros delegam poder a outros. Aperfeiçoar os outros também faz com que você se aperfeiçoe. Eu encerro dizendo isso. Aperfeiçoar os outros também faz com que você se aperfeiçoe. Esta é a lei da delegação do poder. Então, nós vimos hoje a importância, rapidamente, da escritura nas nossas vidas. Depois você faça um estudo aprofundado, sem parar, sem cessar, sobre a importância da Bíblia e leia a Bíblia. Depois nós falamos sobre a lei da ligação, que você pode guardar a palavra empatia, simpatia, estar com, sentir com, viver com, tocar no coração das pessoas antes de pedir ajuda para elas. A lei do círculo íntimo, se cercar de pessoas cujo potencial de liderança é uma bênção em termos de santidade e habilidade, porque o potencial do líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. E, finalmente, a lei da delegação do poder. Só líderes seguros delegam poder aos outros. Que Deus nos abençoe. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir e teu amor sentir. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei e te darei louvor. Pois tu sabes bem, Senhor, tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e o poder do Divino Espírito Santo seja sobre nós, nos fazendo líderes cada vez mais parecidos com Jesus, hoje e eternamente. Amém.